e concluída pelo mesmo Müller. Apesar da polémica em volta do remate de Lampard, que deveria ter sido considerado gol, claramente, a Alemanha foi a melhor equipa em campo e segue novamente para os quartos de final, onde vai encontrar a Argentina. A Argentina, que derrotou já esta noite o México por 3-1. O primeiro gol dos homens Maradona não deveria ter sido validado. Aos 26 minutos, Carlos Tevez cabeceou para o fundo da baliza contrária, quando estava claramente em fora de jogo. Não havia até qualquer jogador entre ele e a linha final. O árbitro mandou seguir, e depois vieram o segundo e terceiro gols. Gonzalo Higuaín aos 33, e novamente Tevez, um grande gol aos 52 minutos. Javier Hernández ainda reduziu aos 71, mas apesar das tentativas mexicanas, a Argentina segurou a vantagem de 2 tentos até a final, marcando um encontro com a Alemanha, que se prevê de grande qualidade. Ontem à noite, a única equipa africana manteve-se em prova. A seleção do Ghana bateu os Estados Unidos da América por 2-1 após prolongamento. Kevin Boateng inaugurou o marcador logo aos 5 minutos, depois de uma boa jogada individual. A vantagem manteve-se até ao intervalo, mas no segundo tempo foi a vez dos norte-americanos comandarem o encontro. A superioridade materializou-se aos 62 minutos, grande penalidade que Landon Donovan não desperdiçou. Numa partida com duas partes bem distintas, o empate a uma bola era o resultado justo aos 90 minutos. Ao terem terminado melhor o tempo regulamentar, os Estados Unidos partiam mais confiantes para o prolongamento, mas logo no terceiro minuto, Asamoah Gyan fez valer a sua velocidade e num ataque rápido fez o 2-1. Os Estados Unidos da América, depois de terem vencido o grupo onde estava a Inglaterra, ficam assim pelo caminho. O Ghana vai encontrar nos quartos de final mais uma equipa americana, o Uruguai. O Uruguai, que foi a primeira seleção a garantir a passagem para os últimos 8. Os antigos campeões do mundo bateram também ontem a Coreia do Sul pelo mesmo resultado, 2-1. Neste desafio, houve igualmente um golo madrugador. Ao 8º minuto, Luis Suárez começava a dar nas vistas e fazia 1-0. A formação sul-americana conseguiu controlar as tentativas contrárias na primeira parte e por isso a diferença de marcador permaneceu até ao descanso. Na segunda parte, o Uruguai perdeu grande parte da sua organização no campo, os seus jogadores começaram a demonstrar alguma desorientação e os asiáticos aproveitaram. Aos 68 minutos, Chung Yun Lee empatou e o Uruguai sofria assim o primeiro gol no torneio. A partida caiu então num ritmo lento, sem grandes motivos de interesse, e quando já se previa o prolongamento, foi novamente Suárez a destacar-se, dando o triunfo à sua equipa com um grande gol aos 80 minutos. É a primeira vez que o Uruguai chega aos quartos de final desde o Mundial 1970, que decorreu no México. Quem ainda não jogou para os oitavos de final foi Portugal, que se qualificou para a fase a eliminar depois do empate sem gols contra o Brasil. Na sexta-feira, em Durban, o encontro, que se esperava que tivesse ritmo baixo, porque o Brasil já estava apurado e Portugal muito perto disso, teve na primeira parte a intensidade de um jogo decisivo. Muitas faltas, algumas das quais duras, com os primeiros 45 minutos a terminarem com 7 cartões amarelos. No segundo tempo, as equipas acalmaram, passaram a jogar sobretudo nos 15 minutos finais quase a passo, o que até valeu alguns assobios vindos das bancadas. Entre as poucas oportunidades de gol, o Brasil teve as melhores, mas o empate justificou-se no final, que deu o primeiro lugar do grupo G aos sul-americanos e o segundo a Portugal. Na outra partida, à mesma hora, a Costa de Marfim encontrava a Coreia do Norte e precisava de muitos golos pelo meio para passar à fase seguinte. Mesmo com uma tarefa muito difícil, os africanos venceram por 3-0, golos de Yaya Touré aos 14 minutos, Romarits aos 20 e Salomão Kalou aos 82. De pouco adiantou devido ao empate no Portugal-Brasil, mas permitiu à Costa de Marfim uma despedida positiva da África do Sul. Pelo contrário, a Coreia do Norte perdeu todos os jogos efetuados. Na classificação final do grupo G, o Brasil ficou na frente com 7 pontos, Portugal, segundo, 5 pontos, 7 gols marcados e 0 sofridos. É a única equipa, até agora, que ainda não sofreu qualquer gol na África do Sul. Costa de Marfim, terceiro, com 4 pontos. A Coreia do Norte despede-se com 0 pontos, 1 gol marcado e 12 sofridos. Nos oitavos de final, Portugal vai encontrar a Espanha na terça-feira. A seleção do país vizinho saiu vencedora do grupo H, depois na última partida, também na sexta, ter ganho ao Chile por 2-1. Na primeira parte só houve gols espanhóis por David Villa aos 24 minutos e Andrés Iniesta aos 37. Mesmo reduzido a 10 elementos, o Chile ainda reduziu por Rodrigo Millar, no segundo minuto da segunda parte, mas a Espanha acabou por vencer e ficar na frente do grupo. Quem podia ter passado à fase seguinte dependia de si própria, foi a Suíça, mas que, no entanto, não foi além de uma igualdade a zero contra as Honduras. Contas feitas, Espanha e Chile terminaram com 6 pontos, mas vantagem para a Espanha nos golos. A Suíça terminou com 4, no terceiro lugar, um registro curioso, uma vitória, um empate, uma derrota, um gol marcado e um sofrido, 4 pontos. As Honduras despediram-se da África do Sul com 1 ponto. O dia anterior, quinta-feira, foi protagonizado pela maior surpresa da fase de grupos, a eliminação da campeã do mundo, a Itália. A Eslováquia ganhou na última jornada por 3-2 e deixou os transalpinos fora de competição. Roberto Vitek bisou aos 25 e 73 minutos, colocou os eslovacos a vencer por 2-0. António Di Natale reduziu aos 81, mas Kamil Kupunek voltou a dar 2 gols vantagem à sua equipa, aos 89 minutos. Já no período de compensação, aos 92, Fábio Quagliarella fez o 3-2 e estabeleceu o resultado final, que ditou o último lugar da Itália no grupo F. Depois do afastamento da França, esta foi a primeira vez na história dos Mundiais de Futebol que os dois finalistas da edição anterior foram eliminados logo na fase de grupos do Mundial seguinte. Na outra partida do dia, o Paraguai empatou a 0 com a Nova Zelândia, resultado que deixou os sul-americanos na frente do grupo com 5 pontos. A Eslováquia foi segunda com 4, Nova Zelândia terceira com 3, Itália última com 2 pontos. Também na quinta-feira, o Japão garantiu a passagem aos oitavos de final. A seleção nipónica ganhou a Dinamarca por 3-1 na última jornada do grupo E. Gols de Keisuke Honda aos 17 minutos, Yasuhito Endo aos 30, Yondan Thomason reduziu aos 81, mas Shinji Okazaki confirmou o triunfo asiático aos 87 minutos. A Holanda, já apurada, somou a terceira vitória em 3 jogos, 2-1 aos Camarões. Marcaram Robin Van Persie aos 36 e Klaas-Jan Huntelaar aos 83. Pelo meio, Samuel Eto'o converteu uma grande penalidade aos 65 minutos. A Holanda terminou na frente com 9 pontos, Japão segundo com 6, Dinamarca terceira com 3, Camarões quarto e últimos com 0 pontos. O grupo D fechou na quarta-feira com Alemanha e Gana a ficarem nos dois primeiros lugares. No jogo entre as duas seleções foram os alemães a levar a melhor, ganharam por 1-0, gol de Mesut Ozil aos 60 minutos. Com este resultado, vitória da Alemanha, a Sérvia tinha uma boa oportunidade para seguir em frente se empatasse com a Austrália, mas os europeus perderam por 2-1. Tim Cahill aos 69 minutos e Brad Oldman aos 73 marcaram os gols dos australianos. Marco Pantelić reduziu aos 84, mas foi o melhor que os sérvios conseguiram fazer. Apesar do triunfo, a Austrália não passou à próxima fase, precisava de golear, de marcar mais 3 gols aos sérvios, coisa que não conseguiu. A Alemanha terminou na frente do grupo com 6 pontos, Gana e Austrália terminaram com 4, mas com vantagem clara nos gols para os africanos. A Sérvia fechou o grupo com 3 pontos no último lugar. Duas notas fora de campo. A FIFA admite que pode haver problemas relacionados com a bola utilizada no torneio da África do Sul. O organismo máximo do futebol mundial reagiu ontem à polémica em torno da bola Jabulani, escolhida para o Campeonato do Mundo, admitiu que irá discutir o assunto, mas só depois da prova. Não somos surdos, a FIFA não tem falta de receptividade ao que tem sido dito sobre a bola, referiu Jerome Valcke, secretário-geral. Valcke garantiu que o caso vai ser debatido com treinadores e jogadores quando o Campeonato Mundial terminar e que, após essa reunião, vai ser agendado um encontro com a marca fabricante. A FIFA anunciou esta posição a propósito das críticas que têm sido apontadas por vários jogadores, nomeadamente Júlio César, guarda-redes do Brasil, que apelidou a Jabulani de bola de supermercado, e Iker Casillas, guarda-redes da Espanha, que a comparou a uma bola de praia.

os Leões não conseguiram dar a volta. Nas meias-finais desta final a 4, que decorreu em Tavira, o Chico Andebon tinha ganho ao Sporting da Horta por 26-23 e também ontem o Sporting eliminou o San Bernardo por 29-17. No setor feminino, também hoje, o Madeira Sade conquistou a Taça de Portugal ao derrotar o Colégio João de Barros por 28-20 na final disputada em Grijó, Gaia. Oito jogos, oito vitórias. É o percurso do Portugal na Liga Europeia, que já garantiu o apuramento para a final a 4. Este fim de semana a vítima foi a Áustria, que perdeu os dois jogos efetuados no peso da régua. Ontem, triunfo por 3-0, 25-23, 28-26 e 25-16. Hoje, num desafio interrompido pela falta de eletricidade no pavilhão devido à chuva torrencial, Portugal venceu por 3-1, parciais 25-20, 25-23, 20-25 e 25-22. Com o primeiro lugar quase garantido, o adversário na próxima jornada é a Grécia, em terras helénicas. Portugal tem agora como pior cenário a hipótese de somar 4 derrotas nos 4 jogos que faltam, enquanto que no grupo A o segundo classificado leva já 5 desaires. Por isso, a seleção das esquinas ficará sempre apurada, ou por vencer o grupo B, ou por ser o melhor segundo classificado entre os dois grupos. Rui Sousa conquistou hoje o título nacional de fundo em Santa Maria da Feira, nos Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Elites. O homem da Barbocíper deixou para trás Célio Sousa, da Medinox Boa Vista, e André Cardoso, da Palmeiras Resort Tavira, que completaram o pódio. Na sexta-feira, Rui Costa, da Caisse d'Epargne, sagrou-se campeão nacional de contra-relógio, conquistando o seu primeiro título em Elites. Bateu Sérgio Sousa, da Medinox Boa Vista, e o irmão Mário Costa, da Barbocíper. No setor feminino, vitória a dobrar para Vanessa Fernandes, que foi a melhor no contrarrelógio e a mais forte na prova de fundo. Álvaro Parente venceu a segunda corrida da etapa alemã da Super League Fórmula. O piloto que representa o Futebol Clube do Porto, que não havia terminado a primeira manga devido a problemas mecânicos, foi o mais forte na segunda, onde Bojan Garcia, do Sporting, foi sétimo classificado. Na corrida inaugural, o espanhol Garcia tinha sido 12º. Ao fim da quinta jornada, a Super League Fórmula é liderada por Craig Dolby, do Tottenham, com 370 pontos, à frente de Yama Burman, do AC Milan, que venceu a primeira corrida de hoje e soma 340 pontos. O Porto subiu ao 8º lugar, soma 207. O Sporting está na 11ª posição, com 174 pontos. Rui Gonçalves foi 10º classificado no Grande Prémio da Letónia do Mundial de Motocross Classe MX1. Foi a melhor prestação do piloto português da KTM esta temporada, que foi 11º na primeira manga e 9º na segunda. Um total de 22 pontos que lhe valeu 10º lugar, num Grande Prémio conquistado pelo belga Clément Tessin, que ganhou a primeira corrida de hoje. Na segunda, o mais rápido foi o italiano António Cairoli. Cairoli, que está na frente do campeonato, o piloto da KTM tem 384 pontos, seguido precisamente por Desailly. O belga da Suzuki tem 323. Rui Gonçalves é 15º, soma 104 pontos. Sebastian Vettel conquistou o Grande Prémio da Europa em Fórmula 1. O alemão da Red Bull regressou hoje tranquilamente aos triunfos, no circuito espanhol de Valência, depois partindo na pole position. Sebastian Vettel ficou à frente do duo britânico da McLaren, Lewis Hamilton e Jenson Button. O quarto foi Rubens Barrichello e o quinto Robert Kubica. A corrida foi, no entanto, marcada por um acidente espetacular entre Mark Webber e Heikki Kovalainen na 11ª volta. Webber foi contra o finlandês, e o monolugar do australiano levantou o voo e capotou, acabando por sair descontrolado por uma escapatória bastante danificada. Os responsáveis optaram então por neutralizar a corrida entre as voltas 11 e 16. Nenhum dos pilotos sofreu qualquer ferimento, apesar do aparato do acidente. Na classificação geral, Lewis Hamilton é o líder do campeonato, tem 127 pontos, mais 6 que o companheiro de equipa e o compatriota Jenson Button. Sebastian Vettel aparece agora no terceiro lugar com 115 pontos. Nos construtores, a McLaren Mercedes é obviamente um líder, com 248 pontos, mais 30 que a Red Bull Renault. Jorge Lorenzo conquistou mais um grande prémio no Mundial de Motociclismo, MotoGP, desta vez na Holanda. Lorenzo ficou à frente do compatriota Daniel Pedrosa e do australiano Casey Stoner, que subiu pela primeira vez ao pódio esta temporada. Na geral, Lorenzo é um líder com 140 pontos, agora mais 47 que Dani Pedrosa. André Dovizioso, o italiano, é terceiro com 89 pontos. Em Moto2, triunfo para outro italiano, André Iannone, à frente de Tony Elias e de Tomas Lutti. Elias, que é o líder do campeonato, com 100 pontos. Shoya Tomizawa tem 76, é segundo. Lutti é terceiro, com 74. Na categoria mais baixa, 125 cm cúbicos, mais um pódio totalmente espanhol. Marc Márquez venceu, seguido por Nicolás Terol e Pol Espargaró. Terol é o líder, com 118 pontos. Apenas mais 3 que Espargaró, Marc Márquez tem 107 pontos. Em Wimbledon, o destaque dos últimos dias vai claramente para a partida mais longa de sempre da história do ténis. Num duelo que começou na terça-feira e terminou apenas na quinta, o norte-americano John Isner ganhou ao francês Nicolas Mahut por 3-2, com os parciais de 6-4, 3-6, 6-7 com 9-7 no tie-break, 7-6 com 7-3 no tie-break e o quinto set terminou com 70-68 após 11 horas e 5 minutos de jogo. No dia seguinte, Isner, que era o 23º cabeça de série, voltou a entrar em campo, mas foi eliminado muito facilmente por 3-0 por Timo Dabaker, 6-0, 6-3 e 6-2. De resto, os principais favoritos continuam em prova, quer no quadro masculino, quer no feminino, com destaque para um encontro da quarta eliminatória entre Serena Williams e Maria Sharapova. Três breves para fechar. Alexander Donner vai abandonar Portugal. O treinador de handball com mais títulos conquistados no nosso país, 11, vai deixar o território nacional após 19 anos ao serviço do ABC, Madeira SAD, Benfica e Gilianes. O técnico regressa à Rússia para ingressar no Zarja Kaspisi Astrakhan, clube que na altura, enquanto adjunto, abandonava para ingressar no Académico de Braga. A Seleção Nacional de Futebol Praia ficou no terceiro lugar na etapa francesa da Liga Europeia da modalidade. Portugal perdeu no primeiro jogo com a Espanha por 6-3, depois foi a Polónia que derrotou a formação portuguesa por 4-3 após o desempate através da marcação de grandes penalidades. Hoje, o único triunfo do torneio sobre a França por 6-3. A Espanha conquistou a prova em Marselha. A veterana australiana Karen Lund conquistou hoje o Portugal Ladies Open em golfe, prova do circuito europeu feminino disputada este fim de semana no Campo Real, em Torres Vedras. Lund terminou as três voltas com 204 pancadas, 12 abaixo do par, e na última ronda hoje fixou um novo recorde do percurso torriense com 65 pancadas, menos 7. A jogadora australiana não venceu uma prova há 13 anos. O golfe a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!